Você está ouvindo PuxaCast. Cala a boca! Cala essa boca! Cala a boca! O podcast do Puxa Cachorra. Seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao PuxaCast, o podcast do Puxa Cachorra. Eu sou o Vinícius dos Santos, fundador do Puxa, e a gente chega hoje à nossa sétima edição do PuxaCast, sempre em companhia dele, o educador do ano, Arthur Malaspina. Arthur! E aí, pessoal, de quadrilha eu entendo. A gente também tem aqui a presença dele, que está competindo com o Arthur em maior cabelo do PuxaCast, Fábio Jerônimo. Oi, boa noite, ou bom dia, quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, e eu tinha algo pra falar, mas esqueci completamente, então prossegue. Esqueci completamente. A gente também tem a presença ilustre aqui dele, que é a única pessoa séria desse PuxaCast, Júlio Ponce. E aí, pessoal? E eu sou o Júlio, e eu descobri que quentão, chapéu de palha e fogueira é uma mistura bastante explosiva. Caramba, hein? Por fim, para embelezar nosso PuxaCast, Silvana, que sobrenome nós vamos usar hoje? Schopenhauer. Muito bem. Vixe. Silvana Schopenhauer. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gostaria de dizer que festa junina em Curitiba tem quentão e o nosso cachorro quente tem vina, não salsicha. Ou depois eu vou falar de salsicha. Vina eu conhecia. Que porra é essa? Vina! Quem não conhece? Que é Vina? Que é Vina, é o feminino do Vini. Exato, meu nome de guerra, Vina. Vina é. A noite é Vina. Vina é o apelido da salsicha em Curitiba, da salsicha que se põe no cachorro quente. Vocês não sabiam? A minha eu chamo de Júnior. Mr. Happy, como diria. Você põe no cachorro quente, Júnior? Depende, nossa, né? Nossa, zoofilia no começo do programa. Zoofilia. É uma como nova modalidade, né? Isso não... Bom, pessoal, não tem como tentar, né? Mas... A gente vai colocar a salsicha depois no assunto. A gente quer começar o PuxaCast de hoje falando sobre o retorno do Puxa Cachorra. A gente ficou quase um mês fora do ar. Nós tivemos um problema com os nossos servidores. E a situação é muito simples. Quando a gente passou para a R7, para fazer parceria com eles, nós precisamos também sair do blog, da Blogger, porque isso acabava dando um conflito lá de contrato. E aí a gente começou a pagar para o servidor, só que o nosso servidor não aguentou o tanto de visita que o Puxa foi tendo quando o Fábio resolveu meter a boca em todos os fãs do universo. Meia culpa, minha máxima culpa. E aí o que acontecia? Para o Puxa continuar no ar, a gente já ia pagar mais servidor. Então, quanto mais visita a gente tinha, mais gasto a gente tinha. O blog, então, além de nunca ter dado lucro, ele começou a dar prejuízo pra gente. Aí foi nessa que a gente teve que pensar. Ou esse blog continuou desse jeito, ou sabe Deus o que vai acontecer. Aí nós batemos na porta do R7, colocamos a situação pra eles, dizemos, olha, ou vocês ajudam a gente ou acabou o contrato. E aí eles ofereceram hospedagem pra gente. Então, a partir de agora, o Puxa, além da parceria de conteúdo com a R7, bom, então a gente agora está sendo hospedado pelo R7, a gente imagina então que o blog vai deixar de cair quando tiver muita visita. Porque a gente que escreve o Puxa é muito bom, a gente volta a se preocupar só em escrever e não ficar gerenciando o Puxa, que era um grande um pé no saco pra gente. Bom, pessoal, o tema de hoje do PuxaCast, já que é o mês de junho, a gente vai falar sobre o Dia dos Namorados, mas passou da data e todo mundo perdeu o namoro aqui. Ah, é? Na verdade, a gente originalmente falaria sobre o Dia das Mães, mas por um acaso aconteceu um probleminha na gravação e desvirtuou. A gente acabou falando sobre putas. E essa gravação vai ficar guardada até a hora que Deus quiser, né? É o PuxaCast proibido. Existe um PuxaCast inteiro só sobre putas. Pior que é verdade, né? É, não é mentira não, existe isso. Um PuxaCast só sobre prostituição. E por incrível que pareça, cara ouvinte, foi culpa minha. Ah! É pra vocês entenderem de verdade. A gente começou a gravar um PuxaCast sobre o Dia das Mães e acabou falando sobre anúncios de puta. É isso que aconteceu no PuxaCast. Aí quando foi pra publicar o negócio, o site parou de funcionar. Talvez tenha sido destino. Isso. Né? Foi providencial. Bom, agora no mês de junho nós vamos falar sobre festa junina. A gente vai falar de festa junina, então tem muita coisa pra falar de festa junina. A gente vai falar sobre as músicas, sobre a comida, sobre a bebida. E a gente começa falando sobre a tradição da festa junina. Vocês sabem que festa junina é um mês que a Igreja Católica comemora as datas dos santos de Santo Antônio e São João. E o Santo Antônio, coitado, é o cara que se fode durante a festa junina, não é verdade? É o pobre Santo Antônio. É o santo mais fodido da Igreja Católica, viu? Coitado. Esse é. Santo Antônio coitado. É aquele que é meio carequinha, ou não? Todos eles são, né? Ai, gente, eu tenho Santo Antônio aqui. Você tem aí? Ah, beleza. O Wanda se revelando. Veja essa é bem. Debaixo da cama, gente. Veja pra... bem. Ele tava tirar o colchão e pegar baixo. O Santo Antônio. Imagina, ele tava aqui de cabeça pra baixo, mas agora eu já... Ela é uma casadoira, é por isso que ela tem um Santo Antônio. Ela precisa... Toda moça casadoira precisa de um Santo Antônio. É verdade. Eu sou uma pessoa que deseja muito, né, realmente casar e essa coisa. Mas enfim, o Santo Antônio, não, ele não é careca, não. Não? Não sei. Ah, não sei. O meu Santo Antônio prateado, na verdade. E ele tá segurando. Como prateado? Ele tá segurando um anão. Não é o menino Jesus, é um anão. Santo Antônio prateado com um anão. Gente, mas... O menino Jesus é o bebezinho ou é um... Não, mas não é o menino Jesus, não. É um toddler. Tem uma diferença de 1500 anos aí, né? Ah, então, gente, eu comprei o prateado porque era fashion, né? Eu combinava mais com a decoração, né? Quem que tá vendendo o Santo Antônio prateado? A casa de Umbanda. É óbvio. Veio um maço de vela vermelha junto, né? Não. Tá, mas afinal, ele é careca ou não é? Porque o meu não dá... Santo Antônio, então eu também vou ver o Santo Antônio. É que ele é frade, né? Então ele tem aquele cabelinho que não é bem... Era isso que eu ia perguntar, se ele tem aquele halo na cabeça. Mas vocês sabem que eu sempre me pergunto se esses santos, eles têm esse negócio porque era da ordem religiosa ou as ordens religiosas ficaram com essas frescuras por causa dos santos? É, eu vou dizer pra vocês o que eu acho. Eu acho que isso aí é um trote do mosteiro, cara. Eu também acho. Ô, gente, o meu santo é de paoco. Ele é osso. Ele é prateado de pau oco. Pra ver se não tem um quilo de cocaína. Ele vibra também? É, isso que eu ia perguntar agora. É um vibrador, Silvana. Pode falar a verdade. Se ele não for vibrador, se ele for... Olha, mesmo... cabe umas pilhas da A aqui e tá, tal. Pode ter outras funcionalidades. Se você não arranjar um marido, ó, que você pode fazer com seu Santo Antônio. Mas veja bem, é tudo muito religioso, hein? Não, ninguém pode me acusar de... Comprando um sex shop católico? Exatamente. Não, pior é que eu fico pensando, se o prateado facumba seu é pra arranjar marido ou pra amarrar marido? Não, gente, isso aqui foi um... Ai, eu não vou contar isso. Ai. Foi assim, um momento de desespero, assim, que eu me agarrei na fé. Me falaram, mas menina, não adianta nada, você tem que batizar o santo. Como aí assim? Eu não batizei. Como assim? Tem que dar um nome pra ele? Santo? Eu não sei, tem que molhar ele lá na água, alguma coisa assim. Daí falaram na água e falaram, a partir de hoje você se chama Totonho. Totonho. Você é meu ser Totonho. Ai. Aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tava num momento de desespero e você foi lá e comprou um santo prateado, é isso? Isso. Santo prateado. Tá. Em que momento esse seu desespero passou, que Mauro pergunta? Posso te dar uma dica, Silvana? Uma mini saia resolveria seu problema muito mais fácil. Opa! Pois é, né? Devia ter usado essa técnica, mas... A minha irmã esse ano, no ano passado, na verdade, casou. Em vez de jogar o buquê, ela jogou um Santo Antônio de pelúcia para as desesperadas gordas. Putz, que vende um Santo Antônio de pelúcia, Deus. E a mãe que fez, cara. Isso que foi mais, olha só, mais incrível. Sua mãe pode ficar milionária. Pois é. Meu, sério, é o mercado, hein? Vender Santo Antônio de pelúcia. Se pintar de prateado e tirar o estofamento, eu vou pedir pra vender pra Silvana. Dá 5! Manda uma foto do seu santo pra gente publicar na postagem. Eu vou procurar. Ô, Silvana, A gente tá falando sério, você já virou o seu de cabeça pra baixo? Não, não virei. E o bolo, você comeu? Minha mãe não trouxe bolo esse ano, acho que ela já perdeu a esperança. Todo ano ela me trazia o bolo, Silvana, vai ter o bolo, menina, vamos lá, vamos lá. Daí eu não ia, mas ela trazia o bolo pra mim, mas... Uma coisa é a gente perder a esperança, outra coisa é a mãe perder a esperança, né? Então... Acho que ela entregou já pro Santo Antônio agora, então... Mas não é meio contraditório? Justo a mulher que quer casar vai se empanturrar de doce, vai ficar do tamanho de um corpo celeste, não vai arranjar marido mesmo, né? Aí que não arranja. Você tá me chamando de gorda? Não, eu não disse. Foi uma diretaça essa. Essa foi forte. Por favor, tá? 54 quilos, 1,66m. Aí, Silvana, tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto é ótimo, só pela altura daqui não. Pô, pela altura que não, que eu tenho 20 centímetros a mais que você, mas o peso tá igual. Que beleza, hein? Só por isso eu vou comer mais um doce, então, aqui, já que vocês estão me chamando de curto. Ô, Silvana, você contou uma história pra gente que amarra fio de cabelo no Santo Antônio? Eu não, eu li isso em algum lugar. Não, você falou que amarrava o fio de cabelo do amado no Santo Antônio pra apressar o casamento. Ela tá comendo mesmo. Eu tô comendo. Ah, tá. Eu sou uma mulher ofendida, preciso... Então, eu acho que tem, né, uma simpatia de amarrar o cabelo. Pra dar pra amarrar, o cara tem que ter o cabelo considerável, né? Precisa ser eu ou o Fábio, no caso. Aqui. Exatamente. E cá entre nós, ninguém vai querer casar com um cara que tem um cabelo considerável, né? Não. Principalmente sendo eu e o Arthur. Exatamente. A gente tá tentando, né, Fábio? Não tá dando certo. Não adianta. Nem com o Santo Antônio prateado. Se de vocês a gente fizer uma chapinha... Daí o cabelo, o fio fica mais esticadinho assim, daí acho que dá pra amarrar. Esse tipo de coisa que eu nunca fiz e nunca vou voltar a fazer. Ô, gente, vocês sabem que vai chegando festa junina? Vem sempre aquele dilema, cada vez mais as festas juninas estão começando ou mais cedo ou mais tarde do que junho. Já vi festa junina em maio já. Mas assim, é engraçada, né? É, uma falta de vergonha na cara isso, gente. Pô, festa junina... Pra juntar o casamento da festa junina com o casamento real, né? Sabe o que acontece? A gente tem 3 dias de Santos. A sua festa junina precisa estar num desses 3, amigo. Senão você tá errando em algum lugar. Exatamente. É verdade. Tem 3 dias. É igual o Natal, cara. Tem um menino Jesus. Então não adianta fazer Natal. É, cara. Eu não sei porque que a festa junina tá... Se a galera fizesse 3 natais, assim... Pô, ia ser legal, cara. Eu adoro tender. É, então... Eles estão tentando colocar a festa junina cada vez mais em julho para ficar perto das férias, né? É. Eu pressuponho que é esse o objetivo, pra criançada poder comer doce e curtir sem culpa, né? E os pais se encher de quentão e vir quente, apesar de ser a mesma coisa em Curitiba. O lugar que mais gosta de fazer festa junina fora igreja é a escola. É verdade. Então, logo... Mas é estranho esse negócio de festa julina, né? Porque que santo se comemora isso? Pior do que você vai fazer sua festa junina. Pior do que você vai fazer sua festa junina fora de junho é você ainda chamar ela de julina. Porque se chama, eu já ouvi festa julina. Aí eu fiquei pensando que santo que tem em julho. Santa Júlia. Santa Júlia. Eu tô tentando descobrir aqui, mas... Ó, a festa que o Júlio deu essa semana foi uma festa julina, não foi? Porra, muito boa, né? Foi aniversário dele, aliás, parabéns. Parabéns ao Júlio, 40 parabéns. Anos não é brincadeira, hein? É metade da sua vida já. Que bacana isso, hein? Tá mais otimista. Olha, gente, a única coisa que eu tô encontrando aqui de referência à festa julina é que as pessoas têm dúvida se se escreve Julina ou Julina. Ah, o que só mostra é que é o seu doido, né? Nossa, só sou doido, né? Imbecil pra ter essa... Ah, eu acho que o Yahoo Respostas... Ah, tá na cara, gente, Yahoo. É o aluno médio, né? Vocês estão pensando... Que isso? Festa julina com o quê? Com LH? Julina. Festa julina. Ó, aí o cara pergunta, festa Julina ou Julinha? A Judinha? Julinha. Eu conheço a Julinha. É, a famosa. Festa na Julinha, né? Olha a melhor resposta. Muita gente fez festa na Julinha. Gente, a melhor resposta do cara é que festas Julina, que são realizadas em junho, festas Julinas são realizadas em julho. Festa Agostina é o término das festas realizadas em agosto. Festa Julina não existe. Esse cara mora, né, cara? No interior de Minas Gerais. Não, eu falo, a festa dele continua, tipo, aí tem festa setembrina, festa outubrina, e assim continua. E culmina no carnaval da Bahia. Carnaval. Exatamente. A festa fevereirina, claro. O Natal, então, é uma festa decembrina, é isso? Isso. Exatamente. Que terror. Você sabe o que eu acho meio chato de festa junina? Só que o comércio começa a se enfeitar pra festa junina e sobra pra bunda do pobre do funcionário, né? Sempre sobra pra bunda do pobre funcionário. Não, que o cara tem que botar aquele chapéu de palha que fica coçando, que sua dentro. Tem que pintar o dente. O dia todo, porque se você vai pra festa junina, você usa só durante aquele evento, depois você volta pra casa e tira. O cara tem que ficar manhã, tarde, inteira, com aquela roupa, com o bigode falso, com tudo aquilo. O dente e pintado. O xadrez, né? E o xadrez, exato. E o sorriso na cara e o CD com músicas de festa junina tocando na orelha dele o dia inteiro. É, que pode variar entre várias músicas bregas quaisquer de festa junina ou aquela música do Mário Sam tocando em repeat durante todo o dia. Eu fico pensando, cara, eu acho que comerciante pensa que o consumidor é um completo imbecil, né? Porque, tipo assim, chega a festa junina, ele pinta a loja com coisas juninas. Chega o Natal com coisas do Natal. Porra, eu sei que é Natal, caralho. Não precisa me contar que é Natal. Eu sei quando é festa junina, é em junho, é o sexto mês do ano, eu sei como é certo, tá? Não sou tão burro assim. Ô Vini, você sabe que alguns alunos meus não sabem os meses do ano. Ah, é? Os meses do ano. Eu tive que ensinar um a contar nos ossinhos do dedo. Essa é clássica. Você sabe que eu fico vendo esses comerciantes, né, obrigando funcionário? Eu acho que o pior é o cara ter que pintar o dente de preto. Uhum. Nossa, os comerciantes podiam aproveitar a situação social, pegar uns noia na rua, né? Que já caiu os dentes de tanto fumar crack e botar pra trabalhar. Já bota pra trabalhar, já faz um serviço social. Já tem aquele bigodinho ralo também, isso, né? Até pra pagar em crack já de uma vez. Só dar um banho rápido. Que banho. Cara, que mau gosto. O pessoal não se toca. Gente banguela vai vender produto agora? Você começou a pensar nisso? Farmácia deve dar certo. Pô, não sei se seja uma propaganda de colegas, não tem porquê. Ó, eu achei alguns santos. Eu ia comentar isso antes, mas é que eu demorei pra achar. Mas eu achei alguns santos que justificariam uma festa julina. Posso falar? Pode. Ó, São Tomé, Isabel de Portugal. Nossa. Aqui. São Tomé é aquele do teste, não é? Que é aquele que duvidava. Isso, do João Kleber, do teste dele dado. Legal, você chega na festa julina de São Tomé, que é dia 3 de julho, você chega lá e não tem festa. Né? Então, Antônio Maria Zacaria, que eu não sei quem é. Ninguém aqui. É esse aí, exato. Festa julina de Zacaria. Em vez de ser quentão, tem mestre. Santo, né? Tem São Figênio, Santa Paulina, Santo Olavo, São Bento. Ai, ai, ai. Tem Tereza dos Andes, gente. Nossa, hein? Tereza dos Andes. Ela protege você de cometer canibalismo? Como que é isso? Sei lá. Protege da avalanche. Exato, é santa protetora da avalanche. São Boaventura. São Lourenço. Gente, mas São Tomé não tem simpatia, viu? Já vou desanimando a mulherada aí que São Tomé não tem simpatia. Pode fazer uma simpatia pra São Pantaleão de Nicomédia. Que é o santo do dia 26 de julho. É verdade ou não, Terta? Ele é o protetor do quê, será? Do Chico Anísio. Não sei, mas é o pobre Olímpico. São Pantaleão de Comédia é muito bom. Eu tô pensando. Fantasia. Como será que é um convite de festa julina comemorando São Tomé, né? Tipo assim, venha conferir aí embaixo. Paga acreditar. Deve ir lá. Você chega lá, o cara tá vendendo a barraca do beijo, mas não mostram quem é que tá dando beijo. Não, não, você tem que ver, entendeu? Você tem que confiar. Só pago o beijo depois que me der o beijo, porque eu só acredito. Gente, só uma dica, beijo. Gente. Se a barraca do beijo chama Barraca do Ronaldo, não vão. Ó, nossa. Vocês, meninos, precisam rezar pra São Pantaleão de Nicomédia, porque ele é invocado contra o mal do cancro. Isso que eu ia falar, ele é o santo protetor de quem tem cancro. Beleza, hein? Aqui não especifica se o cancro é mole ou duro. Isso mas... que eu ia perguntar. Ele protege cancros você do cancro. Em geral. É o Santo João Tex, então? Boa, Gufas, vou fazer uma fábrica de camisinha. Camisinha Pantaleão de Nicomédia. O que vai vender isso aí, hein? Vai. Vocês ficam repetindo esse nome e só me vem a cara do Chico Anísio vestido de Pantaleão. Pantaleão de Nicomédia. Nicomédia, perfeito, cara. Nicomédia. É o melhor santo. É um santo que ele é invocado contra o mal do cancro e da tuberculose. Quer dizer, exatamente, né? Você reza ali antes do vamos ver que vai dar tudo certo. Praticamente o santo dos poetas românticos, né? Mas exato. Ele não protege contra a gonorreia, né? Então. Ih, fudeu, então. A gente também vai falar hoje sobre traumas de festa junina, que todo mundo tem uma história ruim de festa junina para contar. A Silvana, quando a gente falou disso, falou que ela tinha um trauma repetitivo em festa junina. O que que te acontecia, Silvana? Abra seu coração no podcast. Gente, era muito triste. Ninguém queria dançar comigo quando eu era menor. Eu lembro até hoje que o menino falou assim para a professora que eu era feia. Ele falou com todas essas palavras. Foi ele muito falou triste. Literalmente isso. Ela é falou. Feia, por isso eu não ela danço é com ela. Ele não queria dançar comigo, ele queria dançar com uma loira. É sempre assim. Sempre assim. Incrível, não? E Silvana, sim. Você já adicionou ele no Facebook pra dar o troco, pra mostrar como você tá melhor hoje em dia e tal? Ou ia, se eu soubesse o nome dele, eu... quem ah, sabe? Ah, também nem sabia o nome do cara que tá reclamando que ele não te escolheu também, porra. É. Se bem que eu acho que a loira também não devia saber, né? É verdade, né? No final das contas. Não, gente, mas era muito traumatizante, porque realmente as pessoas não... As crianças, elas não, sabe, não queriam dançar uma com a outra, só queriam dançar com quem fosse bonitinho, assim, isso era horrível. Isso era muito... Isso é história da humanidade. Isso me lembra uma coisa. Que triste. Eu nunca tive muita sorte com um casamento caipira, né? Eu lembro de dois casamentos caipiras. O meu casamento caipira do pré... Só um momentinho, explica pro pessoal que tá ouvindo o que é o casamento caipira. Casamento caipira é uma dessas tradições idiotas que eles põem crianças pra fingir um casamento na roça. Entendo. Forçado, né? Forçado, é. Porque o pai obriga a moça a casar. Sim, e porque sim, ela tá grávida. Ela tá grávida, exato. Criança. Isso fica subentendido, na verdade, mas... Ou sei lá, hoje em dia, né? Mas... Vou recapitular rápido. É uma festa religiosa, né? Dedicada a um santo casamenteiro, no qual a noiva está grávida e é obrigada a casar por um pai armado. Eu lembro que no prézinho foi ter um casamento caipira. Daí eu fui escolhido para ser um dos dois noivos. Olha só que maravilha. Como assim dois noivos? Dois noivos? Iam ter dois. Era um casamento caipira gay? É, não. Muçulmano. Não, não, vamos lá. Era um casamento da Gretchen, é isso? Eram dois casais. Não eram tão libertários naquela época. Eram dois casais. E eu fui escolhido pra ser um dos dois. Isso não explicaria a gravidez, né? É verdade, né? Eu fui escolhido pra ser um dos noivos. E as duas meninas que foram escolhidas pra ser as noivas... Uma era a menina que eu era apaixonadinho no prézinho. E a outra... A outra era uma menina muito feia. Eu? É você! Olha! A outra era Silvana. O que acontece? Foi um mistério, assim, porque na verdade a professora ela só separou quem ia ser os casais mesmo, assim, uma semana depois. Pelo menos na minha memória, pode ter sido 3 horas, né? Criança é assim, né? E é claro que eu caí com a menina feia. Óbvio. Eu caí com a menina feia. Você sabe que eu acho que deve ter alguém em algum lugar agora gravando um podcast sobre festa junina contando assim. Quando eu era menina na escola, tinha um menino bonito e um menino feio que chamava Arthur. Puta, é nada, cara. Outro menino que ia ser noivo, ele era fedia. Ele fedia? Ele fedia. Isso aí, o feio e o fedido. Ela feriu o fedor, hein? Ela pensou assim, fedor é passageiro, né? Ele pode tomar banho. Mas é verdade. Mas... Sofa e Yuga não sai com água, hein, Arthur? Verdade é. É, e na quarta série, ou terceira série, agora não lembro, eu lembro que eu fui noivo de novo, e a noiva era minha prima. Nossa! Que horror! Ah, é roça, família, de boa. É, faz bastante sentido, né? A gente teve vários filhinhos com três braços e retardados. Claro. E sua prima estava grávida antes do casamento também, como diz a tradição da festa junina? Olha, se ela estava grávida, eu nunca não tive nada a ver com isso, viu? Eu fui só o trouxa que caiu no golpe. Ah, é. Entendi. Tá, mas você não queria dançar com a feia, então? Mas você foi dançar chorando? Ou você nem dançou? O que, que aconteceu? Não, eu fui resignado. Você foi resignado. Tá certo. Não, eu nunca fui escolhido, por exemplo, pra ser noivo desse tipo de festa. Eu só fui o pai da noiva. E o baixinho geralmente é o pai da noiva. Imaginam, né? Agora pensando em retrospecto, vocês imaginam o nível dos outros moleques? Ah, você era tipo o senhorzinho. Que era o mais bonito, digamos. É, então. Cara, eu nunca fui mais bonito de lugar nenhum, Silvano. Nem sozinho o Arthur é mais bonito. Como vocês estavam falando sobre a história, o Arthur foi noivo, então eu também era noivo quando eu tinha que participar da festa junina, porque eu era o mais alto da turma. E eles achavam que isso era um critério bom para escolher um noivo. A altura. Né? É isso que toda mulher procura num homem, a altura. Não, mas eu lembro, cara, que eles escolheram uma menina muito feia. Eu lembro até hoje o nome dela. Ela chamava Emanuele. Nossa. Cresceu e fez sucesso essa, viu? Essa aí fez sucesso. Ficou bonita depois, viu? A Emanuele é a mesma da Emanuele no espaço? Não. A Emanuele é a Silvia Cristel e a no espaço é a Krista Allen. Conhecedor, hein? Caraca. A Bandeirantes roleava na década de 90. Eu só sabia o nome da primeira, eu não sabia o nome da segunda. Ai, Emanuele. Arthur, você que é especialista, quantas Emanueles filmaram? Saibam, são só essas duas. Só essas duas? Eu não gostava muito do filme dos ETs, eu acho que quebrava o clima. Pelo que eu tô vendo aqui. Não, tô aqui no artigo da Wikipédia, tá falando que o primeiro filme da Emanuele foi em 69, o último em 2012. Só que aqui tá escrito Emanuele Forever Starring Mussum. Então acho que não é de verdade. Wikipédia em português. Palmas, gente, palmas. Então, Wikipédia em português é campeão. E depois aquele puto fica pedindo doação pra essa Wikipédia. Pra escrever essa merda. Acho que ninguém doa. Sério mesmo, vocês chegaram a clicar no link do Emanuele do Mussum pra ver onde cai? Não. Clica. Cai no Emanuele vs Drácula, não é? Cai no Emanuele vs Drácula, velho. E é de verdade, isso que é pior. É de verdade. É da leva nova isso, né? Cara, eu acho que quando você põe o nome do seu filho de Emanuele, você tá dizendo pra ele, você nasceu e tal dia e foi concebido num sábado à noite. Foi. Mas eu lembro que a menina era muito feia. E aí, sabe o quê? Aquela coisa que eu acho horrível? Eles pintaram a bochecha dela de rosa, sabe? Pra fazer sarda, pintinhas. Fica parecendo um bicho cobreiro, cara. Ficou horroroso, assim, no rosto. Essas pintas de festa junina são ó, né? Ficou parecendo uma joaninha na bochecha da menina, tá? Beleza. Ah, mas é tão bonitinho. Vai, né? Eu fui numa festa junina esses dias e eu fiz isso. Ah, é? Aquilo são sardas? Em qual foto? Não, os pontinhos pretos. São sardas? Nossa, eu sempre achei que era catapora, porque eu achei que era doença de caipira. Doença de caipira é amarelão, né? Pinta todo mundo de amarelo, uma barriga d'água. Parecendo um Simpson. O Arthur tinha combinado com a gente fez reunião de pauta ontem pela primeira vez no PuxaCast, e o Arthur prometeu o seguinte pra gente, eu vou dizer aqui como é que eu anotei essa pauta do Arthur. Chama A História Pedofílica de Festa Junina do Arthur. Então, Arthur, por gentileza, compartilha isso com a gente. Vou explicar pra vocês. Semana passada, foi semana passada, não, retrasada, no sábado, teve um negócio que a gente gosta muito, quem dá aula no estado, que é o chamado sábado letivo. Opa! Que é um sábado em que a gente trabalha. No caso, foi escolhido esse sábado letivo para ser a festa junina da escola onde eu dou aula. E foi a festa junina. E sério, sinceramente, gente, não sei se vocês andam indo em festas juninas de escola, mas virou uma ode à pedofilia. Porque é um negócio inacreditável. Eu nunca imaginei que alguém vestido de caipira pudesse soar, parecer tanto com uma biscate. Não, sério, porque é preciso muito esforço, sabe? Muito desprendimento pra... Eu fico imaginando. Descreve, Arthur. Tem gente ouvindo o programa que ficou mais interessado na hora que você comentou. Acho que é bom descrever para nossos ouvintes. A escola onde eu dou aula é uma escola que só tem ensino fundamental. Então ela só tem da quinta à oitava série. Então vocês imaginam a faixa etária da coisa. Então não é um negócio assim que nós, pessoas assim, nascidas um pouco mais antigamente, estamos bem acostumados. Porque eu lembro quando eu ia pra festa junina, a gente ia bem vestido, sabe? Assim, bem vestido, uhum. Bastante roupa. Uhum. Sim, no... até porque é frio, né? Pois é, exatamente. Frio não impede... Pelo menos aqui. É uma periguete de caipira? É São isso? 200 periguetes de caipira. Tipo, todas as meninas estavam vestidas assim? Caipiretes. Todas. E teve apresentação de dança... De várias músicas que não tem nada a ver com festa junina. É um negócio que eu tô tentando entender até hoje. Tipo, dançaram o Mr. 4 O funk não tocou durante a apresentação de dança, mas tocou depois que acabou a apresentação de dança. E foi daí que o negócio ficou mais... Pegou fogo. Tenso, digamos assim. E você se deu bem, Arthur? Eu fiquei lá quietinho na minha barraca de pesca a festa junina toda. Você trocou sua namorada de 24 por duas de 12, foi isso? Pois é, né? Não. Não, gente, mas é sério, é muito estranho, é muito estranho. A festa junina hoje, ela perdeu totalmente o sentido pra essas crianças. O sentido da festa partindo do... agora é rebolar com roupas diferentes. Agora, nesse outro bloco, a gente vai falar sobre a comida, a bebida e a música da festa junina. A gente começa, claro, falando sobre a dança na quadrilha e as musiquinhas que tocam durante a festa junina. Se você parar pra pensar, só existe uma música, né? Que música é, Fábio? É aquela música do Mário Zan. Cuja qual ninguém sabe o nome. Eu vou até dar uma olhada aqui pra ver se não tô falando errado, mas... Que é incrível que você saiba quem canta. Vai lá na roçada até o São Raiar, não é assim? Grande Mário Zan, um dos maiores compositores brasileiros. É um cara importantíssimo mesmo, não compôs só isso. Com certeza. Não, é sério, ele compôs Xalana. Foi um grande... Xalana é legal. Xalana sem querer? É. Aumenta a dor. Aquela Xalana. Aquela Xalana do Mário Zan. Deixa eu só achar aqui pra ter certeza. Mas é, ele tem... Pô, mas que se tocava? O nome... Peraí, mas aqui tá aparecendo essa música. Tá te chamando de o sanfoneiro só tocava isso? Do Tonico e Tinoco, é isso mesmo? Ou você não? Quem gravou foi Tonico e Tinoco, mas se eu não me engano a composição não é deles não. Onde você achou isso aí? Luiz Fernando Vagalume. Ah tá, como é que é o nome da música? O sanfoneiro só tocava isso? O sanfoneiro só tocava... Faz sentido, né? Porque é basicamente o que acontece em toda a festa junina. Eu lembro se é do Mário Zan. Mas vai, continua aí. Esse resume a festa junina é isso. Tá certo. Não, daí tem o Oi a Cobra, é mentira. Ah, é, lembra que a gente já tinha achado como é que se forma uma quadrilha. O que eu acho bacana de quadrilha de festa junina são essas coisinhas que estão gritando, sabe? Tipo, olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, é mentira. Eu acho que depois de 5 festas juninas, você vai acreditar nesse cara ainda? Gente, deixa eu contar pra vocês. Sabe quantos passos existem numa quadrilha? 29. Segundo o que eu estou lendo aqui no recantodasletras.com.br. Começa com o quê? Anahie e a Levantu. Anahie. por sua culpa, eu descobri que a narria tem sentido. Eu jurava que era uma onomatopeia. Eu jurava que era o nome da moça que escondeu atrás lá do... Eu achava que não era nada. Pra eu achava que era simplesmente da... um som aleatório. Eu achava que era uma onomatopeia, isso mesmo. Não, a narrie, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Não eu parece o nome da mulher? Eu achava que era aquela coisa que os integralistas gritavam, sabe? A narrie, pela pátria e por Deus, a narrie. É uma música conservadora. Mas vocês nunca ouviram falar do Alevantu, certo? Não. Que é o passo contrário do Anahie. Eu fico imaginando a música, então, né? A Levantu pode fazer qualquer coisa, menos botar no meu cu. A coisa ia ficar boa, porque aqui diz que você tem que intercalar o Anahie com a Levantu, quer dizer... A coisa ia ficar boa. Eu acho que o Vini acabou de explicar por que o Anahie ficou célebre e o Alevantu não. O Alevantu não deu certo. O cara chegou com as duas músicas e escolheram o Anahie. Oh, só pra fazer uma desambiguação. Não, eu me confundi. O Mário Zan, ele compôs o Pula Fogueira. Pula Fogueira. O sanfoneiro só tocava isso, é de Geraldo Medeiros e Haroldo Lobo. Haroldo Lobo. Quem Haroldo são? Mário Zan é o autor de Pula Fogueira, Balão Bonito, Quadrilha Completa, Noites de Junho. O que é uma quadrilha completa? É Brasília? É a CPI do Demóstenes, ó. É, exato. Meus amigos do Cachoeira. Vamos ver quais são os outros passos interessantes da quadrilha. Tem o galopê. De dois em dois, cruzam seus pares da esquerda e direita no meio do salão e trocam de lugares sempre galopando. Ah, nossa. Esse eu lembro. Eu lembro disso. De Monty Python. Isso aí é uma prova de hipismo ou é uma quadrilha? É hipismo. Galopa na festa junina, porque todo caipira anda a cavalo, é isso? Talvez. Deixa eu achar aqui o lance que você tá vendo. Ó, oh, caminho da roça, olha a chuva, já passou. Aí tem um passo aqui que eu nunca ouvi falar, que chama Mari Rose. As damas levam as mãos para trás, por cima da cabeça e segura as moças cavaleiros que estão atrás dela. Rose Marie! Nossa senhora, nunca ouvi falar isso. Eu li Marie. Acho que é Rose Mary. É que eu sou chique. É que eu levanto é também francês. A minha quadrilha. A Narie, a Levantou. A Narie, a Levantou, Rosemarie. Exato. Não, mas e o túnel, gente. O túnel, assim, de todas as... A parte da dança que era legal era o túnel. Era é, quando você dá ajoelhada nos outros moleques. Tendia ao infinito, né? É, você não acaba nunca o túnel. Não. Andar e sempre tinha alguém que abaixava o braço na tua cabeça quando você ia passar. Mas a ideia é essa. Eu lembro. Eu acho que as pessoas batiam na minha cabeça também. Viram como eu sofri? Você era feia, Silvana. Eu era feia. Só sofri. Era pra ver se consertava, né? Foi muito triste, muito triste. Eu gosto da parte do caracol, sabe? Que faz aquela... Nunca dá certo. Aquela espiral, é verdade, nunca dá certo. Ninguém tem coordenação suficiente pra fazer aquilo. Não são ginastas russos, são pessoas que estão aí na vida, né? Ô, gente, mas vamos falar de comida, de festa junina? Do que vocês gostam? Qual que é a preferida? Isso. Cachorro quente com uma vina. E a sua, Fábio? Tudo menos pamonha. Arthur? Eu gosto de pamonha. Júlio. Pamonha. Eu gosto de curau. O Vini curte uma pamonha também, vou adiantar. A pamonha da sua mãe. O que é curau? O que é curau? Não sei direito. É uma pamonha mal feita. Respondida a sua pergunta. É uma pamonha. Bom, eu não gosto de pamonha, então imagino que o curau não vou gostar também. Eu não gosto de pamonha nem de curau também. Mas eu me lembro de uma coisa engraçada que aconteceu há um ano atrás, exatamente, quanto à culinária de festa junina. É, tinha uns americanos fazendo intercâmbio aqui na Unesp, e aí a gente ficou amigo de um dos caras, né, a gente resolveu fazer um, uma ação cultural curiosa. Levamos o gringo pra quermesse. Isso. Né? E aí a gente chegou lá na quermesse da igreja aqui perto de casa, igreja de Santo Antônio, e começamos a mostrar os doces pra ele. Tivemos a excelente ideia de traduzir os doces pro inglês. E ficava muito engraçado você olhar pra ele e falar, tá vendo aquilo ali? O que é aquilo? Aquilo é Black Woman Tits. Black Woman Tits, né? Todos conhecem muito bem. É, nós tínhamos também Soft Mary, o Boys Food. Que tinha? Um amigo meu foi traduzindo os nomes e ele ficava falando, por que os nomes dos doces em português são tão estranhos? Eu parei pra pensar que realmente, a gente só tem nome bizarro de nome de doce. Sabe? Tinha o Little Kiss. Little Kiss. Não, tinha um monte, sabe? Assim, mas o que eu mais ri era o Black Woman Tits. Esse é o campeão de todos, assim. No teta de nega, gente. Pô, que raio de doce é esse? Para pra pensar. Olho de sogra. Exato, tinha. O Modern Eyes. Era genial. A gente passou a noite inteira fazendo isso. Foi mais divertido do que na Hermes. Ai, ai, ai. O meu doce favorito de festa junina é o doce de abóbora em formato de coração. Oh, é porque você tá apaixonado. Você sabe que eu e minha namorada compramos uma caixa disso esse final de semana. Ah, então agora se explica por que é o doce favorito. Não, eu já gostava antes, já, e aí ela também gosta. Isso só mostra que a gente tem que ficar junto mesmo. Porque quando você gosta do mesmo doce de festa junina. É muita coincidência, né? É muita coincidência. Não, isso é pra casar, pessoal. Fala, Júlio. Tô lendo aqui na nossa fonte científica da Wikipédia, a origem do nome pé de moleque, eu sempre achei que era porque os moleques tinham o pé meio sujo, né? Cheio de olho de peixe, aquelas coisas nojentas. Eu achei pior, mas tá escrito aqui que comiam pés de escravos, não é por isso? Não, então, aqui tá escrito que pode ser referência ao calçamento de pedras irregulares presentes em cidades históricas brasileiras como Paraty. Alô? Cortou, Júlio. Júlio, leia de volta. Cortou. Isso. Então, tá falando aqui que tem duas hipóteses para a sua origem. Referência ao calçamento de pedras irregulares presente em cidades históricas brasileiras como Paraty e Ouro Preto, que era assim denominado. Pé de moleque. Ou sabe que motivado pela... chutou, né? O quê? O especialista chutou, cara. O cara não fez pesquisa, cara. Ele falou, porra, parece com uma calçada, deve ser isso. Mas o pior é outra. Tá falando, motivado pelas quituteiras das ruas do passado que os vendiam e que eram alvo de furtos por parte da meninada. Para não serem mais importunadas, diziam aos meninos para que pedissem, pois não precisava furtar. Pede, moleque. Ai, que aleatório! Chocolate cumprimenta é esse, hein? Essa foi melhor que o filme da Manoel era como o Sul. Parabéns, quem pensou nisso? Isso deve ser do mesmo cara que explica que guarda-chuva é uma pessoa explicando pro policial que vai cair água, né? Guarda-chuva. Guarda-chuva? Guarda-chuva! Trocadilhos infames, né? Deve ser a mesma explicação. Eu tava falando pra vocês ontem que esse doce de abóbora em forma de coração usa cal. E usa mesmo, viu? Usa cal, né? Eu fiquei assustado com isso. Eu não. Eu abri uma receita aqui do Tudo Gostoso e tá falando aqui como que é o nome do site? TudoGostoso.com.br. É. Tudo Gostoso? Tudo Gostoso. Esse faz tudo parte daquela lista de sites do podcast sobre putas também? É, verdade. Se digitar Tudo Gostoso, vai cair no site concorrente, né? Sabe que eu sou cadastrada no Tudo Gostoso, mas... É esse site de troca de receitas. E a gente acha que você merece ser cadastrado no Google. Peraí, isso é um site de troca de receitas? É um site de trocas picantes de receitas, sensuais. Foi de lá que eu comprei meu Santo Antônio, meio suspeito aqui, mas sim. Vocês estão começando a falar num túnel. Vocês estão ficando com a voz longe. Olha só a história da cal, gente. Ó, corte a abóbora em cubos de 3 centímetros. Desmanche o cal em 2 litros de água fria e despeje sobre as abóboras. Coloque o cimento. É. Rejunte. Essa use conexões para fazer essa receita. Conexões tigre, exatamente, para dar o formato. Canos e tubulações. São menos de 2% da obra, né? É, né? Você sabe que... Os outros 98 são doce de abóbora, é isso? É isso. Com certeza. Receita Sérgio Naia para construção de prédios, né? Doce de abóbora, areia... E o pé de moleque na brita aí, né? Exato. Calçada. Vocês sabem de que o meu apartamento novo da NRP que eu comprei tava com infiltração, né? Aí eu pensei assim, eu vi uma propaganda na TV falando que... Pra você usar tubos e conexões Tigres. Falei, será que a MRV usa tubos e conexões Tigres? Opa, uh-huh. Usa sim. Oh, claro que usa. Usa. Acho que é Tigre de Bengala. Acho que eles usam bambu pra fazer encanamento. Nossa, mas que surpresa, hein? Seu apartamento tá com infiltração. Eu não esperava. Daqui a pouco você vai dizer que tem baratas nele. Teve uma amiga minha que comprou o apartamento da MRV, daí o cara falou pra ela: olha, você só não pode martelar nada na parede, não pode pôr prego na parede. Você só não pode morar, o resto você pode fazer. Pode pôr prego, por quê? Porque você atravessa pro lado do vizinho. Só procura não passar muito tempo dentro da casa, tá bom? Ó, tenta não pôr móveis no apartamento, que é perigoso derrubar o chão. E não tem uma lenda de que os MRV ainda não tem nenhum com mais de tantos anos e que ninguém sabe o que pode acontecer depois que eles passarem dessa idade? Vocês estão ouvindo isso? Caramba, é biodegradável. É, MRV é meio alimento transgênico, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas é, tem a lenda, olha, nenhum MRV nunca vira um com acima de, sei lá, 10 anos. E ninguém sabe o que pode acontecer. Ele some, depois de 10 anos ele some, é igual o gato não morre, né? Ele desaparece. Desaparece, exato. Anão também não morre. Anão também não morre. Para qualquer coisa agora, é só orar para São Pantaleão de Nicomédia que ele resolve. Não se preocupem, seu apartamento vai se mandar de difícil. Outra coisa que a gente precisava lembrar também aqui, falando na pauta ontem, é a discussão. Essa eu deixo com vocês, porque vocês sabem que eu não bebo, então não entendo porra nenhuma disso. A Silvana vai defender pra gente que vinho quente é uma coisa e quentão é outra. É o contrário. É o contrário? Não, na verdade, vocês aí do Norte Brasil. Do Norte do Brasil, né? Do Norte pra cima do Paraná é tudo norte. Não, gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Jacarezinho já é norte pra ela, já. É, exatamente. Tudo que é cima aqui é norte. A não, questão vocês... é assim, pessoal. A Silvana vai defender uma coisa e a gente que mora em um estado onde tem energia elétrica vai defender outra. Ah! Tá? Então vamos lá, pode começar, Silvana. Bom, né, com essa torcida toda vai ser... Bom, aqui, não sei se sou só eu, né, pode ser que eu esteja sozinha também, mas aqui a gente chama de quentão o preparado de vinho. E não preparado de cachaça, como vocês aí do norte fazem. Então, aqui, como todo mundo sabe, vinho quente é uma coisa, quentão é outra, né? Exato, quentão é o mais divertido. É aquele que tem gengibre, cachaça. É animal. Tá, mas tem vinho quente pronto de garrafa pra vender? Vamos descobrir. Porque quentão de garrafa tem. Vinho quente de garrafa? Como assim de garrafa? Mas você faz o quê? Bota no micro-ondas pra ficar quente? Quentão pronto... Você acha uma garrafa de quentão que é só esquentar, entendeu? Só que é de vinho. Eles industrializaram a festa junina, é isso? Exatamente. Essa é a contribuição de Curitiba pro mundo. Ó, exatamente. Ó, se você colocar aqui, vamos ver, vinho quente de garrafa. Mas se você digitar quentão, aparece o produto, mas não vinho quente. Então... Eu achei uma receita nesse site que vocês falaram aí, o Tudo Gostoso. Deixa eu explicar um negócio. Tem um produto que você acha em mercado, chama vinho, tá? Se você esquentar ele, ele fica quente, tá? Que vem não, da garrafa. Não, senhor. Olha aqui, ó, eu vou mandar pra vocês. Agora eu dei o fatality em vocês. Estou mandando o link do quentão. Campo Largo, a marca mais famosa do primeiro porre de todo o paranaense é vinho Campo Largo. O site chama-se teletrago.com.br. Só pra lembrar, tá? Olha lá, ó, quentão de vinho, R$13, tá vendo? Agora me mostra aí, vinho quente de garrafa. Exatamente, é só esquentar. Não tem, pronto. É exatamente essa é a graça. Assim, você só toma isso na festa junina. O negócio é feito pra festa junina. Aliás, é bom. Se chama quentão de vinho, é porque quentão é uma coisa, vinho quente é outra. Ele tem um ponto, hein, Silvana? Você não pode pegar. Quentão de vinho não é quentão. É quentão. Ah, de... mas não tem outro quentão pra vender em garrafa. Tem garrafa. Quentão de garrafa. Vamos ver. Tem que vender caipirinha de garrafa. Vira pinho-sol. Já tomaram caipirinha de garrafa? Pinho-sol. É a mesma coisa. Ó lá, ó. Não, mas sempre que você digita quentão de garrafa, ele tá bom. Ele puxa o quentão de vinho, mas... O nome é quentão, não é vinho quente. O quentão de vinho. Eu tô vendo... Os anos que estão me ouvindo vão me defender, eu tenho certeza. E só eles, né? Ó, tô vendo aqui num site... Paranaense. O site comofaz.com tá falando que, em sua versão tradicional, é feita utilizando cachaça, água, açúcar, gengibre, cravo e canela em pau. Em Estados Unidos. Repete, por favor, em sua versão existe ainda uma variante... Em Estados do Sul, mas a versão tradicional. É feita de cachaça, água e açúcar. No tá sul bom. É uma variante, o chamado quentão de vinho. É porque o sul é uma variante da humanidade, né? Eu posso resolver a discussão? Resolvo. Então, a Wikipédia... Vai lá. Quentão é uma bebida quente, tradicionalmente servida durante as quermesses e festas juninas do Brasil. É relacionado às noites frias do período em que ocorrem essas festas, sobretudo na região sul. Só que aí ele define que... Eu vou pular os parágrafos aqui aleatórios e vou ver exatamente qual é o ponto. Segundo o folclorista Amadeu Amaral, que eu acho que eles inventaram, é uma palavra de origem caipira. Óbvio, porque a festa junina é caipira. Nas regiões sudeste e nordeste, o quentão é feito com cachaça ao invés do vinho, devido a grandes produções canavieiras dessas regiões e maior dificuldade de acesso ao vinho, como se não tivesse no supermercado. Já no é feito com vinho, entendeu? É uma diferença regional mesmo. Ah, então. Eu acho. Como a apesar do original aqui, ser. Como a colonização aqui é mais antiga do que no sul. Então a gente ganhou. Assim. E eu não confiaria num cara chamado Amadeu Amaral também. Ainda mais depois que eu abri o outro link dele aqui, o nome dele completo é Amadeu Amaral, Amadeu Ataliba Arruda Amaral Leite Penteado. Ah, mano, ele não existe. Tá bom, então. Bom, a gente, nesse bloco, agora vai falar sobre as brincadeiras de festa junina. Tem uma porção, tem a prisão, tem a pescaria, tem o ovo na colher. E a gente começa falando da barraca do beijo. Como o Arthur bem disse, é pagar pra ter uma coisa que você provavelmente teria de graça, né? Sim, porque a menininha que vai estar lá na barraca do beijo não é assim exatamente aquela menina difícil. Silvana, já que você era rejeitada, você já se ofereceu uma barraca do beijo pra meio que ir na força, assim? Ninguém queria, gente. Eu ficava lá. Não, você não. Você... Não, brincadeira. Eu nunca quis ser a menina da barraca do beijo. Porque também, né? Deve ser um negócio assim... Você fica meio visada sendo a menina da barraca do beijo, né? Nada contra. As mulheres são livres pra fazer o que bem acham das suas vidas. Eu sou um defensor disso, mas... A menina da barraca do beijo de um ano era automaticamente a grávida no casamento caipira do ano seguinte, é isso? Faz sentido. Grande possibilidade. Gente, mas explica. Mas eu acho que. Ah, desculpa, nossa, eu ia falar uma coisa muito feia. Agora fala. Eu acho que do jeito que as coisas estão e levando em consideração tudo que o Arthur falou, acho que devia mudar de barraca do beijo pra barraca do boquete, né? O meu beijo, argumento continua totalmente válido, mas pode ser, né? Barraca do beijo grego. Hoje em dia. Beijo grego, bom. Nossa. Eu insisto, Silvana, é pagar por algo que você provavelmente teria de graça, mas tudo bem. Atrás da moita ali, ainda é verdade. É. Tá certo. Quer dizer, a barraca do beijo é como pagar pra ter MP3, né? Você sabe que com jeitinho você consegue de graça, né? É, no máximo, se a gente fizer uma barraca do fisting anal, daí talvez comece a ser algo... Fica mais profissional agora, é. Ai. Ontem a Silvana, na reunião de pauta, falou pra gente também da eleição da Sinhazinha. O que, que é isso aí, Silvana? Bom, então, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, tinha um concurso que aqui a gente chama de Sinhazinha, mas que vocês falaram que também chamam de... do que mesmo? Miss Caipirinha. Miss Caipirinha, que era pra eleger a menina mais bonita, mas na verdade nada mais era do que uma eleição fraudulenta, onde o pai da menina que queria, porque queria ser Sinhazinha, comprava todos os votos, dava todo o dinheiro que ele podia, e a menina era a Sinhazinha da festa. Então, e claro... Como toda como eu... eleição no sertão, não é? Além de feia e pobre, é óbvio que eu nunca fui Sinhazinha de bosta nenhuma, né, gente? Então... Vamos eleger a Sinhazinha desse PuxaCast? Eu voto no Arthur. Obrigado, valeu. Fábio, você vota. Eu acho que eu tava pensando em... Não, vou votar no Arthur mesmo, é melhor. Júlio, quem você vota? Eu voto na Silvana, porque acho que ela tá precisando de uma ajuda aí. Tá aqui. Arthur, obrigada, quem você vota? Obrigada. Eu vou votar na Silvana também. Seu empate técnico. Ah, daí você vai ter que desempatar, Silvana. Você vai desempatar, Silvana. Você vai votar em quem? Ah, eu voto no Arthur. Obrigado, gente, obrigado. Beijo pra vocês. Aguardem. Quem mandar uma módica doação de 10 reais pra gente vai ganhar uma foto do Arthur de Sinhazinha. Tá certo. Viu? E continuando, vocês já receberam um correio elegante durante a festa junina? Nunca. Você vem perguntar isso pra mim? Nunca. Eu já mandei correio elegante de nerd. Como é isso? É que... Não, é que eu andava com uma turminha bastante nerd na faculdade, né? Até porque eu também sou bastante nerd, mas... A gente foi numa festa da nutrição, daí a gente mandou um correio elegante com uma integral gigante, daí colocou, resolva essa integral e ganhe um beijo. Daí deu uns 5 minutos, as meninas estavam rindo, a gente mandou uma dica. Não precisa nem falar que todo mundo saiu no 0x0 naquela festa. Cara, vocês foram numa festa na nutrição. Que beleza, né? Vocês sabem que eu gosto muito da cadeia. Nossa. Ah, claro, você é um malaspina, né? Sem contexto. Você é um malaspina dentro da minha... Não, mas eu gosto da cadeia. A cadeia é a brincadeirinha mais legal da festa junina. Ah, é? Por que você gosta tanto? Porque é bacana mandar prender os outros sem contexto, né? Prende aquele cara de camisa laranja. Toque. Por quê, né? Porque eu posso, é o poder. Mas eu achei que você gostava mais do pau de sebo. Ah, pau de sebo eu não curto, não. Você não curte muito o pau de sebo? Não, acho que já passou da época. Pau de sebo me faz pensar em mendigo tarado. De vocês. Que horror. Aquele queijinho. Aquele queijinho, né? Imagina o pau de sebo, imagina o mendigo cujo apelido é pau de sebo na barraca do beijo. Opa! Tem? Ia fazer um sucesso. Os dentes da frente. Exato. Sem precisar pintar nenhum, né? Os deles são originais de fábrica. Exato. Não, mas pode ser. É um erro, né? Sensacional. Vocês sabem que eu nunca vi ninguém nem tentar subir no pau de sebo. Claro, então... gente. É um tocão de madeira com maionese, cara. Que isso nojento, porra. Claro que ninguém vai subir. Mas a maionese é Hellmann's? Sabe Deus. Você acha que vai passar Hellmann's num toco de madeira? Porra? Parece. Sabe aqueles potão que usa em lanchonete de 7 quilos? Então, é aquilo lá. Assim. É a maionese da marca Salmonella. Salmonella. Não é nem pasteurizada, merda. Não, mas realmente, pau de sebo é uma coisa que eu nunca vi, gente. Como assim você nunca viu? Não, desse assim, tradicional, assim, né? Que tem lá em cima o. Ah, você presente. Nunca viu um pau de sebo tradicional? Ai, meu Deus, porque eu fui abrir minha boca. O pau de sebo. Que tipo de pau de sebo você já viu que não é tradicional? Esse da festa junina, por favor, eu sou uma pessoa inocente, vocês viram os meus gibis? O que vem com vinho quente, Chico é isso? Chico Bento, nas historinhas do Chico Bento, sempre tinha na festa junina o pau de sebo e que tinha que subir lá em cima e pegar o presente. Eu nunca vi isso aqui em Curitiba. Vocês sabem que eu só vi pau de sebo em festa junina em sítio mesmo. Ah, é? É. Ah, na minha cidade, que originalmente era quase um sítio naquela época, tinha muitos. Detalhe que eu sou de Itápolis, né, então... É, então, não, você vê, né, Itápolis tá na... é maior que tá... E Itápolis tá na frente da prefeitura, o pau de sebo, velho. Então, eu ia aproveitar o ensejo pra dar um recado pro pessoal de Curitiba, quem quiser apresentar um pau de sebo pra Silvana, que ela não conhece... É um, mudou a promoção, né, no modo... Isso, a promoção. A mostra presente. Seu pau de sebo pra Silvana. Vale com maionese, catupiry, que nossa. Mais? Vai com maionese, é isso? Leite condensado. Margarina Quali. Caraca. Não, gente, essa promoção já está encerrada. Mal começou, já está encerrada. É. Bom, outra coisa também que a Silvana lembrou ontem é quando vai chegando festa junina que o pessoal começa a pedir prenda pra festa junina. E o que dão na prenda, Silvana? Então, gente, ainda quando eu era criança pequena, aqui em Barbacena, a gente, quando vinha, né, o chato bater em casa, a gente dava prenda, mas era assim, pacote de gelatina, caixa de Colinos, vocês lembram da pasta Colinos? Opa, clássica Colinos. Sabonete. O sabonete era pra evitar o pau de sebo, é isso? Claro, né? Porque às vezes só a maionese não dava. Gente, vocês sabem... que na festa junina que teve da minha escola, tinha incentivo para os alunos levarem prenda. Daí cada tinha a tabela de pontos. Cada negócio valia um ponto e as classes competiam para ver quem ganhava mais prenda. A classe que ganhou o negócio das prendas ganhou uma sessão de cinema com pipoca e refrigerante. Uau! Eu ficava pensando... Por que diabo esses filha da puta não guardam esse dinheiro das que eles estão comprando coisa e, vai, e não vão na merda do cinema com o dinheiro? Não, mas você sabe que ano passado, cara, eu tenho uma amiga que trabalhava lá em São Paulo de professora, teve um colégio lá que fez a seguinte gincana pra festa junina. Ganha a sala que trouxer mais lata de Coca-Cola. Olha. Não é vazia, não. É cheia pra vender na festa. Nossa, que pobreza! Fim de carreira, hein? Nossa, eu beberia todo. Sabe que tem uma sala lá na escola que era que tava por último lugar disparada nas prendas. Daí eu criei a piada com os outros professores, que é porque eles não conseguiam, eles comiam as prendas antes de entregar. É igual a maçã do Chaves, né? O Chaves compra a maçã e não consegue entregar, porque ele come antes. Ele come antes, ele já leva comida, mas eram duas. Então, mas você sabe que um professor que trabalha lá comigo falou que ele nunca entendeu por que diabo essas drogas dessas festas juninas aí. Por que a gente tem que fazer a festa junina? Ele falou, porque se cada professor der R$20, vai dar mais dinheiro e ninguém precisa sair de casa. Mais fácil, né? Mas não, é que os alunos têm que ver o professor pagando mico na corrida do saco, Arthur. Ah, até parece que teve isso. Não teve ninguém capotando? Até deve ter tido até corrida do saco, mas foi depois da festa, né? Você ficou bem... Você ficou bem longe do saco, da corrida do saco. Não tem mais essas brincadeiras hoje em dia, gente. Você disse que trabalhou na barraca de pescaria? Sim, na pesca. E quais eram os prêmios? Ainda é sabonete, pasta de dente? Então, era de 1 a 5. Eram saquinhos fechados. Os saquinhos de 1 até 4 era tudo comida. Mantimentos. Não é de black, paçoca... É não perecível? Não. Era pacote de macarrão, lata de ervilha. Feijão. Os caras compravam. Uma cesta básica. É, isso que eu falava. Cesta básica. Eles não sabem como é engraçado e malvado ao mesmo tempo ver uma criança tirar o número 1 e receber 1 quilo de farinha. Isso é desumano. Só o número 5 que era brinquedo. Nossa! E era tipo aquelas bolas murchas, né? Assim. Era inha, né? Ai, meu Deus do céu. Sério, cara, que era só pra coisa de macarrão, lápis, coisa enlatada. Eu acho que eu ia adorar só pra ver a cara da criança de decepção, assim, deve ser fantástico. O mais engraçado é que foi uma mãe de um aluno lá, e daí ela tava pescando, ela falou, qual dos números aqui que é pó de café? Tem escola pobre, miserável e a sua, né? Nossa. Você sabe que, nossa, eu passei lá, sei lá, 5 horas que eu tava na festa. Foram 5 horas de aluno me pedindo coisa, né? Ah, professor, paga um pastel pra mim, professor, deixa eu pescar de graça, professor, me dá um brinquedo, professor, sabe? Uhum. Mas teve uma aluna que eu não aguentei, cara. Eu paguei pra ela pegar um brinquedinho, tadinho. Ela tava com a cara tão triste. Eu não aguentava mais esperar, né? Nossa, eu fui... E dura que aquela coisa que, acho que o Vinícius que falou, né? Do imã na ponta, que você não consegue pescar os peixes porque ele fica colando latão. O que era ilegal ainda? Oh. Quer dizer, ilegal não, como se chama? Fraudulento? Fraudulento? Não, porque é o seguinte, o peixinho, né, eu lembro que as que eu brincava era assim, a linha tinha um ímã na ponta e grudava no ímã que tinha no peixinho, só que o latão também era de ferro, então você grudava a isca no latão o tempo todo, entendeu? Não, se fosse um negro e levantasse aquele latão, pesquei o latão, pode dar o prêmio pra mim. Pô, precisaria do eletroímã pra levantar o latão. Ah, sei lá. Não, mas lá na minha escola é só ganchinho mesmo, não tem ímã, é muito chique. Ainda não descobriram o ímã lá. Não chegou o ímã lá. Não chegou o ímã. Gente, eu falar em festa junina, vamos ser politicamente incorreto agora, vamos falar de balão. Ah, a gente vai ensinar como fazer um balão pro pessoal? O Arthur que sabe. Eu vou. Você vai, né? Hoje, antes de eu ensinar a fazer balão, deixa eu só lembrar de uma coisa. Quando eu era molequinho, né, terceira série, a professora deu um desenho pra gente pintar, né, de festa junina. Eu nunca esqueci desse desenho. Era assim, não solte balão, tava escrito no desenho, né? Aí eu pintei na camiseta do cara assim, solte balão sim, e o cara dando um sorriso. Que beleza, então. Hein? Contra o sistema. Minha querida mamãe, ela me ensinou já desde que eu era bem pequenininha a fazer um tipo de balãozinho que chama galinha preta. Não sei se o pessoal conhece. Não. Eu vou explicar pra vocês como é que faz. Eu achei que você tava fazendo macumba na festa junina. Não, isso não. Eu também achei que era macumba. Como que é o galinha preta? Vocês pegam uma folha de jornal, uma folha dupla de jornal. Amassa ela toda amassadinha. Daí depois desamassa. Dobra ela pegando as quatro pontas e juntando, sabe? Prende com um palitinho de fósforo, um palitinho de dente, e ela vai ficar com quatro pontas, certo? Certo. Cheia de ar. Daí vocês acende o mais rápido possível as quatro pontas, ele pega fogo e sobe. Olha só. Uau, por que isso é uma galinha preta? Porque parece uma galinha preta, mano. Se você pegar a galinha também e dobrar ela em quatro pedaços... Faça isso em casa, viu? Ouvinte, mas não podia ser uma galinha amarelinha, galinha pintadinha, galinha preta. Ah, galinha pintadinha, eu quero botar fogo sim, se eu puder, viu? A galinha pintadinha, né? Pelo amor de Deus. Você não pode soltar balão, certo? É crime, certo? Aí você digita balão no YouTube, o quantidade de vídeo que ensina a fazer balão. É, cara, imagina se não. Tudo que é errado, você acha fácil. Como o YouTube fazer. Ensina, né? E claro. Vocês corriam atrás de balão quando vocês eram crianças, quando ele vinha caindo próximo? Cara, eu morava em Itápolis, mas nunca teve balão caindo próximo de casa, não. Olha, até caiu, mas a minha mãe não deixava eu sair correndo atrás, porque ela já achava que era perigoso e tal, ela não deixava. Nossa, eu moro em São Paulo, eu ia correr atrás de balão, eu ficava preso no trânsito. Ficava preso. Ô Arthur, você falou ontem pra gente também que você explode coisa com seu irmãozinho. Então, uma coisa que, quando eu era moleque, a festa junina pra mim era sinônimo de explodir coisa. E, porra, a coisa mais legal da festa junina é bomba, pelo amor de Deus, gente. Daí a gente comprava aqueles traquinhos pra explodir as coisas. Puta, tinha dezenas de tipos diferentes de bomba. Mas o que acontece é que eu tenho um irmãozinho, o Antônio, que tem quase 4 aninhos. E daí, mais ou menos quando fica perto da festa junina, começa a vender aqueles estralinhos que você joga no chão e explode, sabe? Uhum. Tudo quanto é lugar, né? Então daí a gente vai no mercadinho lá, perto de casa, compra uns 4 caixinhas daquela e passa o dia estourando as coisas. Daí a gente até divide, eu jogo uma e ele joga outra. Uhum. É divertido, gente. Eu acho e que acaba eu... quando? Quando acaba a caixinha ou quando alguém perde um olho? Não, acaba a caixinha, ninguém perdeu o olho ainda. Pelo menos ninguém de nós dois. Você sabe que eu lembro que tinha um moleque na minha rua, quando eu morava no centro da cidade de Taubaté, uma dessas ruas que não existem mais, rua cheia de criança, sabe? E aí eu lembro que tinha um moleque que ele era famoso por estourar estalinhos do saco. Caraca, que bom que você tá me zoando, né? Não, eu vou falar de novo pro pessoal que não entendeu. O garoto é famoso na rua por estourar estalinhos no saco. Não é no saco que trazia o estalinho. Não, é no saco dele já, a bolsa estoura tal. É. Ele estourava dentro do nariz, estourava na boca. Sério? Ele ficou famoso por causa. É, eu lembro que o nome dele era Luiz Fernando, nunca esqueci isso. Ele se perfazia pros outros garotos com isso, estourando estalinhos em partes do corpo. Ele cresceu e virou faquir? Sei lá, homem bomba, né? É, trapeco. Porra! Que é esse? Eu nuco. Nossa, eu achando. E eu me achava o máximo porque eu estralava aquela bombinha. Aquela bombinha menor que tinha, que você acendia já, na mão, eu me achava o máximo. Então vamos lá, vamos para as considerações finais. A gente começa por ordem de beleza. Então, Fábio Gerônimo, você é o primeiro. Ah, é por ordem de beleza, é isso? É, da menor para maior, vai. Ah, tá, beleza. É porque é por causa da webcam, eu abri sem querer e você acha lindo o que você viu. Então, eu não sei muito bem o que considerar. Eu fiquei muito feliz pelo retorno do Puxa, principalmente porque eu já tinha terminado minhas obrigações trabalhistas do primeiro semestre, né? Então estou muito feliz que eu vou poder ver se eu escrevo alguma coisa esse mês. Queria agradecer novamente aos fãs de todos os artistas que eu falei mal por ajudarem a derrubar o site. E também, sei lá, agradecer a Santo Antônio, né? Tadinho, sofre tanto na mão dos outros e tal. Casa um aqui, casa outro ali. Vou mandar um salve pra Santo Antônio. Maravilha. Júlio! Muito bem! Fala, Júlio, manda um salve. Eu sou o segundo mais feio? Você é o segundo, Cânio. Excelente. Bom, queria agradecer a todo mundo que aguardou aí o Puxa, que não fugiu da gente, mesmo a gente tendo sumido esse tempo. Também mandar minha dedicação aí pro santo de Nicomédia. Nicomédia! Tristana! E dizer que quem sobreviver ao porre de quentão ou vinho quente, a gente se vê no próximo podcast. É isso aí, muito bom. Silvana! Como assim? Tudo bem. Você não é a mais feia, pelo menos, desse podcast. É, pois é. Você é a mulher mais feia do podcast, mas tudo bem. Isso, mas é a mais bonita também. Também, olha, você vê que vantagem? Tudo bem, mas eu não aceito perder o concurso de sinhazinha pro Arthur. Você votou nele. Você votou em mim, só. É que o meu voto foi comprado, não queria contar, mas tudo bem. Todo mundo votou na Carminha pro Fru, né? Todo mundo. Bom, gente, eu também não sei muito bem o que falar, assim, mas também agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, todas as pessoas que deixam os comentários lá, que eu acho bem legal ficar acompanhando. E é isso, e que continue insistindo que quentão é de vinho. Arthur, suas considerações finais. Queria agradecer a todo mundo por estar ouvindo nossas bobagens novamente e dizer pro pessoal que se vocês quiserem conhecer uma vina, vão em Araraquara todo dia, depois da meia-noite, atrás do terminal. Vocês vão achar uma vina lá. Ou um pão de sebo. Bom, pessoal, a gente termina por aqui hoje. Essa semana tem postagem. Tem uma postagem da Silvana sobre o banheiro, que ela tá me proibindo de postar faz uns 2 meses. E agora vai entrar no ar, porque não tem outra coisa, né? O blog ficou parado. Como não tem? Rolam boatos que foi a Silvana que derrubou o blog. Para não postar aquilo lá. Para não postar aquilo lá? É. Evita, hein? Bom, pessoal, a gente então fica por aqui hoje. Nesse PuxaCast não teve leitura de comentário, porque com essa maluquice do blog, esses comentários sumiram de uma vez. Mas no próximo a gente promete que ele é tudo que vocês escreverem pra isso. A gente agradece a todo mundo que ouviu. O Puxa tá de volta pra ficar. E quem sabe mês que vem o PuxaCast também volta. Um abraço, pessoal. Até mais.